As 7 melhores da programação. Aumente o volume e prepare-se. Você vai ouvir as melhores músicas da programação. Confira as 7 melhores da programação. Música 7. Poderia ser um dia de sol, mas não é. Você não está aqui e a chuva não para de cair. Hoje poderia ser um dia qualquer, mas não é. Você não está aqui e eu não consigo dormir. Guardo de você sempre o melhor, mas é claro que a saudade é bem pior. E não vou olhar pra trás. Não sabe que eu queria estar com você, mas não teve jeito e não deu pra ser. Então, espero um outro dia. E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar da falta que você me fez. E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar, lembre de mim como o sonho que te fez bem. Oh, oh, oh, oh. O sonho que te fez bem. Oh, oh, oh, oh. Guardo de você sempre o melhor, mas é claro que a saudade é bem pior. E não vou olhar pra trás. Não sabe que eu queria estar com você, mas não teve jeito e não deu pra ser. Então espero um outro dia. E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar da falta que você me fez. Se encontrar, vou correndo te falar, lembre de mim. E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar da falta que você me fez. E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar, lembre de mim. Um sonho que te fez bem. Oh, oh, oh, oh. Um sonho que te fez bem. Oh, oh, oh, oh. Um sonho que te fez bem. As 7 melhores, uma atrás da outra. Música 6. Já faz dias que não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre vem me ver. Nos meus sonhos está presente, não vejo a hora de adormecer pra encontrar você, pra encontrar você. Mas quando acordo, cadê você? O seu amor me abandonou. Passa e eu louco pra ter aquele sonho de amor. Pra eu te beijar, pra eu te abraçar, sua boca na minha, dois poucos de amor. E a gente faz amor, e a gente faz amor. Oh, oh, oh, oh. Pra eu te beijar, pra eu te abraçar,

Tantos amores fiz sofrer, condenado a viver, preso pro resto da vida. Hoje estou aqui, pode algemar, pode me jogar nas grades da sua prisão. Tens autoridade, me condene, pise no meu coração. Agora sou um réu apaixonado, me torture, faz de mim o que quiser. Quem fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. As sete melhores. Música 2. Silencioso crepitar do fogo e a fala mansa de quem já cumpriu. O suor no cabelo oleoso, herança mágica que há de vir. Tempo passa e o saudoso gosto do gole de café no frio. Simpático tom nervoso dos olhos com a brisa juvenil. É de raça o nó. É de laço o compromisso. É de taça o enlace. A prosa pode unir. Juntando cacos num quintal raivoso, sabe-se lá o cheiro que há de vir. Som de folhas, a umidade escurece o riso. Se é de raça o nó, se é de laço o compromisso, se é de taça o enlace, a prosa. Sequência, as sete melhores. Música 1. Só te liguei porque sou louca por você. Bem que eu tentei, mas não consigo te esquecer. Tô morrendo de saudade, perdoa se eu ainda te chamo. Que tudo acabou, eu sei, mas só telefonei. São 3 horas da manhã, solidão me machucando. Não consigo mais dormir, coração tá te chamando. A cidade está deserta e o vento me diz o seu nome. Perdoa se eu te acordei, mas por favor não desliga esse telefone. Eu queria ouvir a sua voz, ter um momento de ilusão. Eu queria ouvir você dizer que ainda é meu seu coração. Amor, eu continuo mesmo apaixonado por você, querendo te querer. Só telefonei porque eu ainda te amo. Eu queria ouvir a sua voz, ter um momento de ilusão. Eu queria ouvir você dizer que ainda é meu seu coração. Amor, eu continuo a mesma apaixonada por você, querendo te querer. Só te liguei, só te liguei, porque sou louco por você. Bem que eu tentei, eu mas tentei. Não consigo te esquecer. Tô morrendo de saudade. Perdoa se eu ainda te chamo. Que tudo acabou, eu sei, mas só telefonei porque eu ainda te amo. Que tudo acabou, eu sei, mas só telefonei, é porque eu ainda te amo. Fique ligado. As Sete Melhores volta a qualquer momento, só aqui, na sua rádio.